Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a internet noturna é uma Las Vegas digital, cheia de jogos, sexo, certas drogas, entretenimento e bebidas estimulantes que negam o sono. Olha aí, eita! Que mulheres! Eu que inventei essa frase, coloquei lá no Twitter. Para mais conversas, sigam. Mas é uma puta verdade. Aqui é a Vanora e eu só comprei Mami Band pra conseguir chegar no santo graal da equação mágica do sono, em que você tem que passar um terço da noite em sono profundo. Até hoje tô tentando descobrir como é que essa bosta funciona. Pô, a coisa tá psicodélica hoje, hein? É louco. A fase REM do sono ninguém conhece, né? Só escuta a banda lá, R.E.M. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, faz uma semana que eu não durmo lendo essa porra desse livro. E eu estou frustrado, porque, caralho, tem que dormir. O capitalismo está me pegando. Mó sentimento hipócrita do caralho, né? Tipo, o cara dorme duas horas por noite e tá lendo sobre isso. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e lá se vai mais um cast pra sermos chamados de comunistas comedores de criancinhas. Nossa, isso vai ser foda, cara. Não, mas... Isso vai ser difícil. Eu tava lendo um livro e o caralho, véi. A galera vai olhar... Ah, PC de esquerda! A galera da esquerda... Ah, como livro vem pra cá, opa! Tá falando, eu vi, tá vendo? Geoílis do caralho. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto muito de esquerda, mas né, não é a gente que escreveu esse livro. Falar sobre o livro 24/7 aí, que tem a tradução mais bizarra do mundo, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Os caras tiraram de 24/7 tudo isso, Capitalismo Tardio, Fins do Sono, caralho. Por que não deixou 24/7, né? É que nem essa tradução de filme aqui, né? É tipo isso, né, cara? Tá lá o filme Awaken, aí vai a tradução. Uma fuga alucinante, sei lá. É. Capitalismo e os Fins do Sono, tem que ter um subtítulo. Hoje, na sessão da tarde. É um livro muito foda que vai fazer você refletir muito. É, ele fala muito sobre capitalismo, ele fala muito sobre capitalismo de uma forma ruim, de um lado ruim. Ele aponta as coisas ruins que existem no capitalismo. Abra a sua mente e entenda que existem muitas coisas boas no capitalismo. A gente consome todas essas coisas boas, mas é importante você saber um pouco das coisas ruins. E o ponto principal desse programa, que é a nossa relação com o sono, que tem a ver com o capitalismo. Então, se você está dormindo cada vez menos, se você anda com sono o tempo inteiro, existe uma grande culpa do capitalismo em cima disso, e ele aborda isso aqui no livro, o Jonathan Crary, que a gente vai discutir depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da Galera, Kel. Isso aí. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso crossover aí entre Ethan Hunt e Matt Damon. Olha aí, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pirulito, bala. Nossa, velho, isso é muito antigo. Lembrando que o ACC é patrocinado pelos nossos patrões, o Fábio Souza, o Ricardo Cruzato, o Felipe Silva, o Lucas Silva, o Cláudio Piccoli, Jurandir Menandro, o Arthur Gomes, Fernando Casimiro, William Floyd, o Thomas Eblen, Valério Eugênio, José Paulo, Lucas Massolini, Gustavo Andrier, Misael Alves, Cassiano Carvalho, Otacílio Paz, Aline Zamorra, Rodrigo Carneiro, lá de Portuga, e o nosso querido Garcia Renato. Muito bem, eu vou começar aqui lendo os e-mails, e eu vou ler aqui o e-mail do Henrique Duarte. Saudações, galera do ACC! Sobre o cast de Humanos e Robôs, quero deixar duas sugestões. Primeiro filme, Substitutos, com Bruce Willis. Olha aí, Bruce Willis era meu crush da infância. Onde as pessoas já não interagem pessoalmente, só através dos seus robôs substitutos. ótimo como filme de ação e crítica às relações virtuais. A outra é a HQ nacional Vishnu, aí caso é uma sigla, onde um programa de computador ganha consciência e acredita ser Deus. Vale muito a pena. Caraca, que foda. Parece ser bom, hein? Sobre pensamento extremista, tem uma frase que resume bem a ideia. Opinião é igual pênis. O problema não é ter, o problema é tentar enfiar nos outros a força. Meu Deus. Mas, gente... Uma finese, né? Digna de um inglês. É, então. E fica outra sugestão. O livro Como Curar um Fanático, do Amos Oz. Olha aí. O autor considera humor, imaginação e literatura bons antídotos contra o fanatismo. Por hora é só. Grande abraço e parabéns. Olha aí. É que, né, não sei. É. Humor, imaginação são coisas legais, mas... Pra pessoa que é extremista, é meio que tá tudo distorcido, né? Que nem a gente falou. Tem um filtro aí do Instagram. É difícil, mano. O choque de realidade tem que ser muito grande pro nego mudar. Mas eu acho que acredito que dá pra mudar sim. Tem muita gente aí que é bizarramente extrema pra tudo quanto é lado, seja pra religião ou pra onde for. E depois de um tempo o cara começa a ler muito, estudar a história do mundo, ver ciência, ver coisas do gênero, e começa a entender um pouco mais da parada e muda um pouco o pensamento e etc. Não que troque de lado direito e esquerdo, mude de religião nem nada, mas pelo menos fica um pouco mais tolerante e entende que o mundo é feito de muitas coisas, né? Não só de um lado e do outro. Exatamente. O mundo é um grande tom de cinza, não é branco nem preto. Sim. É uma mistura de tudo. Valeu, Henrique, tamo junto, cara. Continua mandando e-mail aí, adoro seus e-mails, e é nóis. Muito bem, muito obrigada, Henrique Duarte. Será que ele é parente da Regina Duarte? Eu não sei. Nossa. Quase que eu falei, não posso opinar sobre isso, mas não é Regina Duarte, é outra mina, né? É, agora é Pires o caso. Muito bem, eu vou ler aqui o e-mail do Isaac Ness. Olha aí, e-mail ilustre, hein? Direto do YouTube lá. Ah, que chique, direto do Lago Ness. Ai, parei. Meu Deus. E aí, amigos, o ACC já é um dos meus podcasts favoritos, justamente por promover discussões muito bem embasadas, mas com aquela pegada de conversa entre amigos que muitos casts acabam perdendo ao longo da caminhada. Parabéns por isso. Não podia deixar passar esse episódio sobre etnias sem mandar e-mail, já que é um tema que tem tudo a ver comigo. Como o Febrini comentou, o fator mais decisivo para o julgamento de um indivíduo pela sociedade é a aparência. Um árabe de camisa polo e barba feita sofre muito menos racismo e xenofobia do que um que seja muçulmano praticante de barba longa e turbante. No caso do racismo em relação aos negros, a esse fenômeno é dado o nome de colorismo ou pigmentocracia, conceito com os quais eu lido praticamente todos os dias. Caraca, mano, gostei. Eu tô vendo, sinto que esse e-mail vai ser que nem o vídeo dele, vai ser foda. Vai ser foda. Meu pai é negro, de pele bem escura, e minha mãe é branca. Por combinações genéticas aleatórias, nasci negro, mas consideravelmente mais claro que meu pai. É óbvio que ele é muito mais passivo de racismo que eu, visto que a cor dele é mais distante do branco normativo do que a minha, e portanto gera mais repulsa em quem é racista. Mas apesar de eu não passar pelo mesmo que o coroa passa, todos os dias enfrento outro tipo de problema por parte de colegas de trabalho, amigos e até família. Explico. Por eu ter a pele um pouco mais clara que aquele negro estereotipado, o famoso negão, existe uma certa dificuldade de as pessoas me reconhecerem como negro, mesmo tendo uma ascendência 100% negra por parte de pai e ter muitos parentes brancos mestiços por parte de mãe. Vivo escutando, você não é negro, é só moreninho. Ou, ah, você é mulato, queimado de sol. Queimado de sol é bom, isso é engraçado. Parecem afirmações inocentes, mas não são. Elas escondem uma leve e sutil repulsa pela etnia. As pessoas que gostam de mim sentem a necessidade inconsciente de me destacar do resto da população negra, porque no fundo elas não querem estar se relacionando com um negro de verdade. Põe de verdade entre aspas. Isso gera três resultados. Primeiro, pessoas negras e racistas que por terem a pele mais clara acham que estão mais perto da cor ideal, como se isso existisse, do que o negro de pele mais escura. Segundo, descrédito. Eu já ouvi muito, ah, mas você não sofre racismo, você não é tão negro assim. Esse tipo de coisa anula completamente a voz do negro de pele clara para lutar contra o racismo que sofre. A pessoa cresce achando que é coisa da cabeça dela, que não tem nada a ver, que racismo não existe ou que é só quando alguém te amarra em um tronco para te açoitar. Isso é verdade, tem muita gente que pensa assim. Sim. Terceiro, falta de identidade. O negro de pele mais clara, por ser bombardeado com essas declarações coloristas, acaba tendo dificuldade de se conectar com a cultura negra por não achar que não é digno, aliás, por achar que não é digno de se encaixar nesse grupo. Bom, é isso, meu primeiro e-mail para o ACC, já mando textão. Espero que tenha conseguido explicar bem essa outra forma de racismo que não é muito conhecida, mas que também precisa ser debatida e aniquilada. Obrigado pela atenção, amigos. Abraço a todos, Isaac Ness. Pô, cara, que legal esse e-mail, hein? E eu que e-mailzão. Que e-mailzão da porra. É. Eu conheço um cara que já tinha falado sobre esse problema aí. Ele passa por esse mesmo problema, tá ligado? Da galera falar, você não é negão, mano. Você é moreno, moreninho, como ele falou aqui, sabe? Você é escurinho, coisa assim, e o cara fala, não, porra, eu sou negro, sofro preconceito do mesmo jeito. Não, você não sofre tanto, igual o cara que é negro mesmo, né? Tipo, o cara acha que, porra, você tem que ser um maluco africano sem camisa no porão de um navio pra falar, não, esse aí sim, ele tem o direito de reclamar, porque esse aí sofre, né? É, tipo, como se o cara chegar e falar, tipo, ai, você é moreninho, também não é, tipo, um racismo. Sim. Tipo, não, é o que ele falou, né? Tipo, não é com ele. Tipo, ah, beleza, você está falando que, tipo, todas as pessoas... Ah, você não precisa... Você não é negro. Tipo, como se isso fosse um elogio, tá ligado? Sim. Você é moreninho, como se isso fosse uma coisa boa, tá ligado? E é, essa discussão foi meio que veio à tona aí com aquele clipe da Anitta aí, que deu uma polêmica, que deu até problema com a Traca Livre, etc. Que falaram que a Anitta não era negra o suficiente pra poder usar as tranças Rastafari, ai, tá ligado? Caralho. Como se os Rastafari tivessem inventado as tranças, né? O bagulho que tá aí há mais de 100 mil anos aí. É, então, pois é. Aí é entra justamente nesse conceito que o Isaac Ness colocou, de pessoas que você começa a ter problema e divisão dentro do próprio movimento. Que aí, tipo, foi junto com aquele boom lá da história do turbante, que também é outro problema aí. Uhum. E aí veio essa questão de a Anitta não é tão negra quanto ela. Entra no extremismo, com certeza. Porque sim, a pessoa fica tão extrema naquela parada de defender que ela acaba machucando. Sim. Por exemplo, um exemplo que eu acho maneiro, uma flor. Você vê uma flor bonita no campo, às vezes você acha ela tão linda que você quer arrancar ela de lá e levar pra casa. E às vezes você faz isso e ela morre. O melhor jeito de cuidar daquela flor, talvez, seria deixar ela lá do jeito que ela tá. Tá ligado? Sim. Ou seja, às vezes as pessoas amam tanto uma coisa ou amam tanto uma causa que elas tentam proteger e acabam machucando. Que é o caso desse bagulho da Anitta. Essas pessoas provavelmente são totalmente contra o racismo, só que elas são contra o racismo de uma forma extrema e intolerante com as próprias pessoas que são negras. Sim. São morenas, o que seja, que elas chamam aí de menos negros, né? Que não existe, cara. Você pode sofrer racismo de qualquer lado. As pessoas têm aquele conceito que é bizarro, tipo racismo inverso, né? Que eles chamam racismo reverso, uma coisa assim. Isso não existe. Se você é um cara branco e você sofre algum tipo de discriminação por ser branco, você tá sofrendo racismo, ponto. Não existe racismo reverso, racismo... Eu já sofri preconceito por conta de ser branco quando eu jogava basquete. Um professor chegou em mim, um professor negão que jogava pra caralho, e falou assim, mano, você nunca vai conseguir jogar igual os caras foda, porque o negão tem a ginga do basquete. E eu, criança, falei, tá bom, né? Eu ia falar o quê? Mas hoje eu reflito e vejo isso, tá ligado? Eu vi também um caso naquele Dança dos Famosos. O MV Bill. O MV Bill tava dançando. E aí a Ana Maria Braga deu uma nota pra ele, não sei se foi uma nota baixa lá, e falou, ah, eu esperava que ele ia ter aquele gingado, né, meu? Aquele gingado do negro, não sei o quê, pá. E aí depois ele reclamou da nota e falou, como se o cara, por ser negro, tivesse que ter um gingado, né? O cara tem que nascer sambando, nascer dançando, o que quer que seja. E isso acontece muito, o tempo todo dia, né? Sim. Tipo, o cara nasce negro, ele já sai da barriga da mãe cantando hip hop e jogando basquete. Jogando basquete. com todos os estereótipos possíveis. Sim. Só que não. É foda. Mas, pô, obrigado, Isaac Nez, aí, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto e obrigado por ouvir o ACC. Pô, que honra. Continua ouvindo. Muito obrigado mesmo. É, muito obrigada, Isaac Ness, diretamente do Lago Ness. Eu vou parar de fazer essa piada porque ela é bem ruim. Valhalla das Letras. Muito bem, Kel, chegamos aqui ao Valhalla das Letras aí, o nosso salão dos escritores caídos. Yay! Vamos falar hoje aqui do conto, né, o conto, né, uma história, um monte de capítulos, já tá lá pra vocês lerem lá, da Francélia Pereira, capítulo 1, Longe de Casa, é uma história sobre um índio, né, uma história aí brasileira aí, sobre um índio e tal, uma coisa nacional, gostei muito, eu acho que ela escreve de um jeito muito doido, porque primeiro, ela escreve de um jeito muito impessoal, é um jeito estranho, não é? Parece que ela tá... às vezes eu leio a história da Francélia e parece que ela tá... É uma HQ. Não parece uma HQ? Dá pra você pegar aqueles trechos e colocar em balões e aí contando a história. Parece que ela tá escrevendo um roteiro de uma HQ. Mas na verdade era um romance, né? Sim. Tipo, tem umas partes assim que tem falas assim, tipo... Não tem uma conexão, sabe? Tipo, é uma sequência de diálogo e parece que você realmente tá lendo um trecho que foi tirado de balões, assim, de HQ. Sim. E as partes de narrativa, parece que ela tá falando as narrativas da cena em si, como se fosse um roteiro de cinema. Fulano de tal chega em tal lugar, ele senta, fulano de tal entra na sala e vai até ele, não é? Parece que é um roteiro, né, de cinema, assim, pra guiar os atores e tal. faz mais sentido. Agora que você falou isso, na minha cabeça fez mais sentido. Porque quando eu peguei pra ler, eu dei uma estranhada, assim. Mas eu falei, ué, tipo, tá meio diálogozão, tá ligado? Assim, aí, tipo, eu fiquei meio assim, mas a história é maneira, assim. Você vai lendo, você vai ficando interessado. Porque, tipo, é um contexto de como o Fernando falou, que coloca o índio, né? Mas tem muita discussão ali sobre preconceito e tal. E sem falar que cada capítulo, ela coloca uma música, tipo, pegada, tipo, tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo no texto. Então, por exemplo, o primeiro capítulo já aparece um metalzão com um esquema meio tipo um som indígena atrás, assim. Sim. E eu achei do caramba, ouvindo a música. Sim, eu achei muito foda também, principalmente ela trazer essa coisa mais nacional, assim, né? É uma autora, eu não acho que a Francélia seja uma autora famosa, tal, eu acho que é uma autora que tá começando aí, precisa de muito apoio, de muita leitura, comentem lá, dê estrelinha lá no Wattpad, sempre que você entrar, dá uma estrelinha, comenta algo sobre o texto, comenta algo que você gostou da história e comenta algo que você não gostou, porque você ajuda o escritor a progredir, né, a evoluir. Ninguém é bom pra caralho 100%, todo mundo tá errando e tá aprimorando o tempo todo, inclusive escritores famosos aí, né, mas a história dela é muito maneira, é uma história muito corriqueira, né, começa como uma história corriqueira, um cara que trabalha no lugar e é um índio, e aí nego já fala, ah, ele é filho de um pajé. Aí o outro fala, ah, se ele fosse um cara importante, ele não tava aqui trampando aí com essa parada. Só que aí a história vai se desenrolando pra uma coisa mais complexa, né? Acho legal isso também, deixar um mistério, deixar uma coisinha pra você querer descobrir, saber o que é. Mas tipo, se você gosta de HQ e não costuma ler muito, lê essa história, cara, que com certeza vai ser maneiro. Isso aí. Muito bem, fica aqui então, capítulo 1, Longe de Casa, de Francélia Pereira, aqui no Valhalla das Letras. Valhalla das Letras. Muito bem, antes de começar o programa, amor, vamos aqui dar, né, o último recado aí antes da live. Live especial, me chamou de, né, amor. Cadê? Até gemeu. Vamos lá então, a live do ACC. De 4 anos de ACC, vai ser o último dia, a gente vai fazer a live, vai acabar o podcast. Meu Deus do céu, vai ser o ACC Apocalipse. Vai ser o Apocalipse. É, vai ser no dia 18 agora, hoje é dia 12, esse programa provavelmente vai no ar dia 13 ou dia 14. Vai ser dia 18, num sábado, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então assina lá o canal do ACC no YouTube, tem link aí na descrição, tudo certinho. Live do ACC dia 18 às 20 horas. A Kel vai estar lá também, todo mundo com câmera, e a gente vai fazer challenge. Challenge? Ai, tem que falar sim. Challenge. É challenge. É, tem que falar igual amor. Depois das 11, lá. Challenge. Aí as pessoas desligam, tiram os fones do ouvido, porque ninguém merece ficar ouvindo esse chiado, não é mesmo? Nossa, chiou tanto assim? Não, é brincadeira. Então vai dar. Começa um fofinho e acaba agressiva. Ai, ai, muito bem, Kel, vamos agora pro nosso programa aí de 24/7, que a gente não dorme mais e a tecnologia tá acabando com a gente. A vida é um rolê sem freio. Sua cara 24/7, que o Brancão recomendou pra gente e tal, a gente leu aqui pra fazer o programa, do Jonathan Crary. Ele traz toda aquela parada do sono, que é o que a gente vive hoje, uma falta de sono mundial. O mundo, né, tá com essa falta de sono. Não é só um problema de você que trabalha e estuda, não é só um problema de você que é adolescente, que fica jogando até tarde e acorda meio-dia com a sua mãe brigando. Não é um problema aqui de São Paulo, nem do Pernambuco e nem do Brasil. É um problema mundial. No mundo inteiro tá acontecendo isso. As pessoas estão dormindo cada vez menos, as pessoas estão andando por aí cada vez mais zumbis. E lógico, o mundo tá perdendo um pouco com isso, né? Porque a importância do sono na vida do ser humano, na vida de qualquer animal, ela é extremamente, assim, fundamental, né? Tem muitas atividades do nosso corpo que ficam desligadas enquanto a gente tá acordado e elas são ligadas quando a gente dorme. E essas atividades geralmente funcionam quando a gente tá dormindo para poder manter a gente acordado, manter a gente vivo quando a gente não está dormindo. Um ponto que eu achei interessante dessa ligação da falta de sono foi com um podcast americano que eu ouvi, que eles entrevistaram algumas pessoas da área da saúde falando especificamente sobre a falta de sono. E que rola uma maluquice no nosso cérebro, que assim, a gente acha que, nossa, eu não dormi, eu estou ativo, eu estou mais produtivo, eu estou mais rápido, mas é a mesma sensação de quem tá com porre. Você acha que tá fazendo tudo maravilhosamente perfeito, mas quem tá de fora tá vendo que você tá fazendo tudo que nem seu nariz. Então dá esse conflito maluco, e as pessoas, elas andando insones desse jeito, com privação de sono, isso atrapalha muita coisa, porque a gente acha que, sei lá, a gente tá dormindo e que estamos dormindo e estamos ali sem fazer nada. Mas é um dos momentos onde o corpo, ele mais está trabalhando. Tudo que a gente vê durante o dia é na parte do sono que a gente faz o registro dessas informações, tanto de memória sobre o que a gente viveu, o que a gente aprendeu. Toda a higienização metabólica é nesse período que é feita, então assim, é muito importante. Quanto menos sono você tem, menos inteligente você fica, pra falar a verdade mesmo. É, e o corpo porque também, você não vai rendendo. Sim, e mais doente também. É, isso que você falou é uma grande verdade. O corpo da gente, quando tá dormindo, trabalha igual ou um pouquinho mais do que quando a gente tá acordado. Isso é bizarro, por quê? Por conta da regeneração. É muito mais difícil você regenerar alguma coisa do que você consumir aquilo, biologicamente porque falando. Porque é um descanso pleno. Exato, e gasta muita energia. Ah, você no sofá, você não tá descansando 100%. Você tá assistindo TV, tá assistindo um jogo, você não tá descansando 100%. Não, você acordado, você não tá descansando, ponto. Não, então, sei lá, tem muita gente que fala, eu vou descansar, vou ver um filme. Você não tá descansando 100%, você tá prestando atenção no filme, você tá lá decorando o nome de personagem, tentando entender o enredo do filme. Você não descansa 100%, você vai descansar de fato na hora de dormir. E uma coisa que o livro bate bastante é a questão que cada vez nós estamos dormindo menos. A gente dorme, em média, 6 horas por dia. 6, 7 horas. A geração anterior dormia 8. A geração dos nossos avós dormiam 10. Sim. E também, por causa da propaganda capitalista, tipo, esse domínio neoliberal que tem desde da década de 1970, você vê a depreciação do sono. É, se você dorme demais, a sociedade critica você por dormir demais. Sim. Ah, essa parte da sociedade em relação a dormir, desde criança, quem nunca ouviu frases como ele mesmo aponta no livro, né? Acorda pra vida, fulano de tal, não dorme muito, e coisas assim. Tipo, ó, a noite é lugar pra dormir, sai do computador, a noite é lugar pra dormir, e coisas assim, tá ligado? E quando você cresce, um exemplo, um menino aí com 19 anos, que cresceu 19 anos ouvindo isso, a noite é lugar pra dormir, e aí daqui a pouco ele tem que trampar a noite. Como é que fica, tá ligado? O próprio sistema capitalista, que é onde a gente está inserido, que a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro e etc., vai contra algumas coisas da sociedade, porque esse tipo de coisa, acorda para a vida, não fica acordado à noite, coisas assim, vem muito dos nossos avós que passaram para os nossos pais e a gente, né, acaba colhendo hoje. Só que hoje o mundo mudou. Hoje o mundo é o que ele aponta no livro, o mundo 24/7. Tudo funciona toda hora, o tempo inteiro. Então não tem mais essa de à noite não é lugar pra dormir, não dorme muito, sabe? Acorda pra vida e coisas do gênero. O sono tá realmente se tornando uma coisa secundária, quando não era pra se tornar, por conta do que a gente acabou de falar, porque, né, metade da energia do nosso corpo é gasta durante o sono. Tanto que quando você faz um exercício pra emagrecer, quando você faz um regime, quando você faz academia, o sono é muito importante nisso. Eu fiz academia aí pra emagrecer, né? Eu pesava 123 quilos e passei pra 98. E, tipo, uma das primeiras coisas que me falaram na academia, o Diego lá, o cara que eu treinava com ele, até gravou um Mais ACC com a gente aqui sobre o programa de dieta, ele falou assim: Febrini, se você não dormir, é melhor você nem gastar seu dinheiro aqui. Você precisa dormir, cara. Porque o seu sono é um lixo, você dorme 2 horas por noite, você não vai conseguir emagrecer nunca. Eu falei: caralho, mas eu vou ficar fazendo dieta, vou correr aqui o cacete. Ele falou: cara, se você colocar a grosso modo, o que você vai emagrecer de dieta e correndo na academia não chega nem aos pés do que você vai emagrecer simplesmente dormindo. Quando você dorme, você emagrece mais do que na academia. E eu fiquei com esse bagulho na cabeça. E aí, quando eu li aqui o 24/7, ele bate muito nessa tecla também. Ele está totalmente certo, porque é uma coisa que eu vivenciei alguns anos atrás. Em torno de 2010, eu arrumei um emprego que eu entrava muito cedo, eu entrava 6 da manhã, e foi na mesma época que comecei a estudar, eu entrei na faculdade, ou seja, eu não dormia, eu chegava em casa em torno das 3 da tarde, e eu não dormia, você chega sem sono, e eu dormi em torno de 3, 4 horas por noite. O que aconteceu? Eu engordei, eu tive que fazer regime, eu fiquei acima do peso, então eu tive que fazer regime para perder peso, cara, que eu fiquei inchado. Isso acontece também com muitas mulheres que têm filhos, tá ligado? Tem um bebezinho lá, não por conta da questão de ficar grávida, né? Que já ganha peso e etc. Mas depois que a criança nasce, muitas mulheres não conseguem voltar ao peso que ela tinha por conta disso, porque o sono vai pro caralho. Porque ela tem que fazer um monte de coisa durante o dia, não só da criança, né? E o bebezinho tá ligado, né, mano? O bebezinho não tem muito essa de respeitar o sono de ninguém. Vai acordar de madrugada mesmo, 6 meses direto e foda-se. Pau no cu do pai, né? Né? E daquelas, né, na maioria das vezes, não tem esse trabalho de aí uma hora levanta a mãe, outra hora levanta o pai. Na maioria das vezes é a mãe que se fode lá pra ficar, ficar cuidando. Infelizmente, né? E outra coisa que bagunça muita gente é essa tal da tela azul, do smartphone, da TV, porque é uma luz que ela atrapalha o nosso ritmo circadiano, que é um ritmo interno que ninguém sabe exatamente onde fica no corpo, mas ele vai funcionando. É ele que avisa quando passa o dia, quando passa a noite dentro do corpo, e quando você manda essa emissão de luz muito clara, que é a luz que teoricamente só existe de dia, né, de forma natural, você manda um aviso pro seu corpo que não, ó, acabou, é de dia ainda, beleza, não é pra dormir não, não é pra começar a entrar em estado de sono, produzir melatonina. E isso vai bagunçando. Outra coisa importante, as notificações, né? Sim. Que notificação é um negócio que não para. Você tem que estar online toda hora. E porque, agora com o advento dos smartphones, todo mundo pode ter um smartphone e tal. As empresas estão, acho que, mais liberalistas com a questão de, vamos montar um grupo do trabalho no WhatsApp, no Telegram, sei lá, no Facebook. Então você tem aquela obrigação, como você tem um celular, você tem que estar ativo sempre, você tem que estar respondendo sempre. E nessa de você estar sempre respondendo, cara, que hora que você vai desligar dá uma atenção pra você desliga, com né? quem você mora. Você nunca desliga. É. Ele aponta se você não se impõe, você nunca desliga. Sim. É porque acontece o seguinte, a base do capitalismo moderno, como a gente conhece, tá no iluminismo, lá no século XVII, XVIII, e filósofos como Locke, Hume, Descartes já criticavam o sono. Eles já falavam que eles já consideravam o sono algo... Perda de tempo, né? Perda de tempo, eles ruim falavam, pra... sono é pra fracos, dormir é pra fracos. Dormir para os fracos, exatamente. E conforme foi evoluindo a tecnologia, ela começou a se pensar alguma coisa para diminuir o sono, para você produzir mais. Que nem logo no começo do livro, ele fala da experiência do pardal de coroa branca, uhum. que fica 7 dias acordado direto voando para o sul, do sul para o norte. E já existem experimentos militares nos Estados Unidos que eles fazem com soldados para ver quanto tempo ele fica sem dormir. Ele fica... Uhum. Ligadão pra no campo de batalha. Na Segunda Guerra já tinha, né? Na Segunda Guerra tinha muitos experimentos assim. Principalmente a galera dos nazistas lá, né? Pessoal do eixo. Eles pegavam os prisioneiros de guerra, deixavam o cara acordado. Mais uma série de coisas, né? Colocava o cara no gelo sem roupa, coisas assim, pra testar a capacidade humana de fato. E depois de um tempo eles começaram a perceber que, cara, essa falta de sono, ela zoa o cara pra caralho. Foi uma das primeiras táticas de tortura, assim, foi essa falta de sono na Segunda Guerra. Depois os Estados Unidos virou mestre nisso, né? Um dos países que mais tortura aí no mundo, é os Estados Unidos, com vários tipos de tortura diferente, em vários países e o cacete, mas isso aí não vem ao caso. Mas mostra muito como que é isso, como que é essa questão do sono, né? Tem um episódio do Sobrenatural que mostra muito isso, é bem legal. Não sei se o Wilde vai lembrar, que o Wilde acompanha, que o Sam, ele começa a ficar sem dormir. Não sei por que caralho lá que acontece, que ele fica sem dormir um tempão, e as unhas dele, depois de um tempo, começam a cair. E aí a galera fala assim, meu, se você não dormir, você vai morrer. Só que ele fala assim, caralho, acho que é um demônio, é um bicho lá que tá... Se eu não me engano, é porque ele não pode... Eu acho que ele não pode dormir, ele não se ele dormir dá merda, tá ligado? Uhum. Alguma coisa no sonho, alguma coisa assim que dá ruim pra ele. Sim, e aí você vê, cara, por uma parada no seu corpo, fazer as suas próprias unhas caírem do nada, apodrecer, fica preta, apodrece e cai, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo na sua fisiologia. O foda, sim. O foda é que, por exemplo, só da pessoa tá sem dormir, ficar tipo, eu tô com sono... mas não vou dormir. Depois de um tempo disso, você começa a se comportar como se você tivesse meio bêbado, tá ligado? Isso é muito louco. Você vai, você fica tendo apagão, tá ligado? Eu tenho muito apagão, assim, tá com sono, tem que fazer alguma coisa e eu tô com muito sono. Daqui a pouco eu tô lá, eu tô vendo alguma coisa e, poxa, apaguei, tá ligado? O cara apaga 5 minutos daquela piscada. Ou então, meu irmão, tem um negócio que acontece assim, quando eu tô com meus amigos, tá? E a gente tá varando a noite, tá ligado? Daqui a pouco eu começo a rir do nada, tá ligado? Eu fico frouxo, tá ligado? Fico Sim. rindo. Não, isso aí todo porque, mundo tipo, fica... É muito louco, tá ligado? Você tá com sono da porra. Dá aquela bobeira. Você fica abestalhado, tá ligado? É muito louco isso. Você sabe a importância do sono? Irineu, você não sabe nem eu. Se eu não me engano, eu acho que o recorde, entre aspas, de ter ficado mais tempo sem dormir foi de 11 dias, tá ligado? Só que a pessoa morreu. 11 dias e depois, buf, morreu, tá ligado? Porque a gente acha que o sono é que nem um cofrinho, né? Então, eu dormi, 6 horas hoje. Aí amanhã, se eu dormir 7, eu já vou compensar a hora de ontem. Não é assim que funciona, gente. Quanto mais tempo você vai deixando pra repor essas horas, o organismo não volta. Ele vai demorar muito mais tempo. Não é. Não é que nem uma conta bancária que você deposita e tira dinheiro, faz uma aplicação pro seu sono render mais. O sono, ele realmente é a última fronteira pra lembrar a gente da nossa mortalidade e que a gente existe como animal, né? Porque a gente pensa, né? Não, somos muito civilizados, usamos roupa, usamos smartphone, sei lá, e jogamos o LOLzinho de madrugada, somos muito civilizados, não precisamos brandir machados, mas nós somos intrinsecamente animais ainda. Sim. A gente faz parte desse ciclo de estações, de dia e noite, assim como os animais. A gente não acha, mas a gente ainda internamente sente os ecos desses ciclos da natureza, porque a gente é um ser cíclico. Uhum. Que no horário de verão, a gente reclama muito, ai, nossa, horário de verão é horrível, mas se você parar para observar em comunidades que não aplicam o horário de verão, automaticamente, nesses meses em que os dias vão ficando maiores, elas começam a almoçar mais cedo, elas vão fazendo, puxando as coisas mais cedo, uma hora mais cedo, quando as noites ficam mais longas, uma hora mais tarde. O corpo, ele vai se autoajustando, não precisa ninguém te falar para fazer isso, é uma coisa que seu corpo faz sozinho. Então, assim, não atrapalha tanto, assim, o horário de verão, que é uma diferença de uma hora. Jet lag, sim, bagunça a pessoa. Mas horário de verão, não tanto. Você vai sentir mais, talvez, o horário de verão, se você já vem de uma escala que você já cagou todo o seu sono. De muitos anos. Isso que você falou é foda, porque, tipo, nós ainda somos animais. Por mais desenvolvido que a gente seja, tá ligado? E não tem chip nenhum em ninguém que diga, tá ficando de noite. Você pode começar a ficar cansado, começar a ficar com sono meio-dia depois de uma feijoada. Tem nada a ver o cansaço com a noite, tá ligado? Mas a gente identifica alguns sinais da própria natureza para saber que tá ficando tarde. Dois sinais biológicos de herança genética desde quando o homem começou a aparecer é a escuridão e o silêncio. Quando a escuridão vai prevalecendo e o silêncio vai chegando, você vai começando a ficar com sono automaticamente. É uma coisa biológica, tá ligado? Porque a gente começa a reconhecer esse padrão da própria natureza. Isso não acontece só com a gente, isso acontece com vários outros animais. Inclusive, quando tem lua cheia, eu tava até falando isso com o Wilde no WhatsApp esses dias, tem alguns animais que se comportam de maneira diferente. Por quê? Porque é uma noite clara. Pra ele, aquilo não é normal. Quando você tá aí na sua casa de madrugada jogando videogame, aquela puta daquela luz na sua cara, com fone, pá, metralhador, o caralho, bomba explodindo, não sei o que lá, não existe escuridão, não existe silêncio. Por isso que você vai madrugada dentro até a hora que o seu corpo falar, cara, eu preciso desligar, tá ligado? É. Mas se não há essa escuridão, há esse silêncio que a gente hoje contrapõe com a tecnologia, que vai entrar no capitalismo que o Jonathan Cray aponta aqui no livro, você não tem mais sono. O sono vira uma coisa tipo assim, gente, peraí que eu vou ali no banheiro mijar e já volto. É quase isso. Gente, peraí que eu vou ali dormir e já volto. Tá ligado? É uma coisa que você tem que fazer porque você tem que fazer. Você não vai fazer aquilo com a consciência de que não, eu preciso dessas horas pro meu sono, o sono é uma coisa sagrada, que é uma frase que nossos avós falavam, né? E coisa assim, não. Uhum. Hoje em dia, tipo assim, gente, eu vou dar um cagão ali e já vou. O mais louco é o seguinte, que tipo, a gente tem muito dessa parada de falar, não, 8 horas de sono é o necessário e não sei o quê. E tipo, essa parada de tipo, 8 horas de sono já é uma parada inventada do capitalismo antigo, tá ligado? Uhum. Da parada, não, por causa de tipo de tempo de rendimento, com tempo de trabalho, não sei o quê. E foi uma parada, tipo, na verdade, cada um também tem que ter o seu ciclo, tá ligado? O seu corpo que meio que dita o quanto você precisa de pra dormir mais, pra dormir menos, tá ligado? Eu mesmo, eu sou um cara que durmo muito pouco, tá ligado? Eu posso dormir tarde o que for, mas, tipo, 6 horas eu tô me acordando, 7, não preciso de despertador nem nada, tá ligado? Eu nunca fui dormir tanto, mas minhas irmãs já gostam mais de dormir bem mais, tá ligado? E deixar vai e tal. Isso é estranho, porque tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Isso é muito louco. E, tipo, um negócio massa do livro, que eu achei foda, foi como, já que... Claro que a gente tem que ter tempo, né? Não, também não vamos soltar todo mundo a boléu e... Não, você dorme o quanto quiser. Aí eu acho que a gente ia ficar muito, muito solto, tá ligado? E as coisas iam ficar andando muito, muito errado, muito bagunçada. Mas, na tipo, verdade, eu acho que, tipo... Desculpa, só um ponto, Wilde. Você pode dormir o quanto você quiser, desde que isso não atrapalhe as suas obrigações. Isso, justamente. Justamente. Aí, tipo, é massa uma parte que ele fala no livro de que, tipo, como essa curva do sono, esse tempo, tá ligado? Ele foi mudando bem antigamente até hoje. De que, tipo, antigamente, às vezes o sono era pouco, bem pouco o tempo de dormir. Porque, tipo, você não simplesmente podia chegar lá, vou deitar aqui na minha caverninha e tá tudo certo. Porque você vinha um tigre dentro de sabre e comia a sua cabeça, tá ligado? Aí, tipo, aí essa questão da vigília e do sono tinha que ter um cuidado maior. quanto o tempo foi passando e a gente começou, por exemplo, iluminar as cidades, tá ligado? Ah, iluminou as cidades e tal, aí o tempo de comércio já aumentou, porque o comércio, a aglomeração dependia de estar luz, tá ligado? E aí, tipo, não, quando a galera começou a trabalhar mais, começou a ter mais tempo, assim, agindo, aí o sono já deu uma diminuída, tá ligado? Ele, tipo, ele era bem pequeno, aí ele aumentou quando a gente teve essa noção de segurança, tá ligado? E depois foi diminuindo porque a gente ia enchendo o nosso tempo de várias e várias coisas, tá ligado? Sim. Que foi o que a gente discutiu agora, de smartphone, de jogo, de, às vezes, até trabalho, obrigação, o cara chega em casa, tipo, trabalhou o dia todinho, chega em casa e vai trabalhar mais, tá ligado? É porque o que aconteceu anteriormente era a divisão entre o seu lado profissional e o pessoal. Antigamente tinha aquela coisa de, largou o trabalho, deu 5, 6 horas, o que ficou para trabalho ficou lá, o meu repouso tá aqui, minha vida pessoal é aqui, eu vou descansar. Agora, por causa da tecnologia, segundo o livro, isso tá acabando, fala a verdade, acabou. Sim. Porque por causa dos smartphones, você responde e-mail em casa, você trabalha em casa, você acessa remotamente o computador do trabalho, estando em casa. O último lugar que eu trabalhei, tem uma vez que eu tomei bronca porque eu não vi um e-mail 11 horas da noite. E eu tava dormindo. Nossa senhora. Quer dizer, tem que ir pro trampo 6 horas da manhã e tem que ficar acordado até meia-noite. Né? Não, é complicado. Essa parada de e-mail mesmo, tá ligado? Meu irmão, eu tinha ouvido em algum podcast de um cara que falou, meu irmão, eu não mando e-mail de manhã, eu só mando e-mail de noite. Porque e-mail de manhã vira uma conversa. Tá ligado? Você aí, fulano, como é que tá o relatório não sei o quê? Aí você responde, o relatório tá pronto. Aí daqui a pouco você recebe outro e-mail. Mas e aí, você pode fazer outro, não sei o quê? Aí ele, não, já. Aí começa aquela troca, você, puta que pariu, velho. Aí, meu irmão, chega o e-mail, eu dou uma olhada, mas resposta só de noite. Cara, pra não ficar, velho, essa conversa, cara, e fica isso, velho. Vem se fuder. E aí, tipo, o porra do telefone pra trabalho é foda, velho. Porque o e-mail, querendo ou não, ele é uma parada formal, tá ligado? Não, vou mandar um e-mail aqui, tem que ter um padrão de escrita, tal, tá, não sei o quê. Mas com o WhatsApp, meu irmão, você tá lá e. E aí, man, beleza? Ó, e o relatório? Aí fudeu, tá ligado? E tipo, se você. Aí você abre a conversa sem querer, já era, vai ter que responder. E o seu sono acabando. É que hoje em dia a gente tem um modelo do profissional ideal, né? O profissional ideal é aquele que é workaholic, é aquele que come muito pouco, não faz horário de almoço, aquele que não tem vida pessoal, aquele que dorme 2 horas por noite, aquele que tá sempre disponível, faz aquele que não tem vida pessoal, faz hora extra pra caralho, não reclama. E aí vai indo. É o cara que veste a camisa, o termo que ele esse que veste a camisa. Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, a gente tem que ter aquele equilíbrio suave de ter atitudes que vão fazer a gente garantir que a gente se mantenha no emprego para garantir o nosso pão em cima da mesa, mas também não é cair nessa de ser o funcionário modelo da empresa, porque para ser o funcionário modelo da empresa, você tem que deixar de existir, você tem que ser apenas uma máquina. E o cara fica até pior, mano. Quando a empresa faz isso com o maluco, ele perde rendimento. Você ganha em quantidade, mas perde em qualidade, tá ligado? Porque o cara que dorme 1 hora, 2 horas, eu faço isso direto editando essa porra aqui, cara, no outro dia eu não lembro nada, eu não consigo lembrar de coisas. A Kelly me fala toda semana, sexta-feira eu não tenho aula, e eu não consigo guardar isso na memória. Ele tá conversando, o nego passa informação, eu não lembro nome de pessoas, não lembro coisa assim. Isso tem a ver com o sono. Aí o cara perde um rendimento do caralho, porque tá trabalhando desse jeito que vocês estão falando, e depois o que vai acontecer com esse maluco? Vai ser mandado embora. Tá ligado? Então, exatamente. Tipo, você vai ser exaurido igual uma mina de carvão. O nego vai entrar no seu cu, vai arrancar todo o carvão que tem lá dentro e depois vai deixar você vazio. Então, quando você se deparar com uma situação quando você se deparar com uma situação dessa, mano, dá uma segurada também. Porque o dinheiro fala muito alto. Eu já fiz hora extra pra caralho. Eu ganhava, tipo, R$1.000 e de hora extra eu chegava a ganhar 1.900. Quando eu trampava lá naquela firma de borracha. Nos primeiros ACCs eu trampava lá, a galera ouve. E, cara, eu tirava dinheiro pra caralho, só que eu ficava zoado, maluco. Depois eu comecei a editar podcast aqui pra galera na internet. Cobrava um preço módico lá, R$40, R$50, editava um podcast. Maluco, eu pegava 8 podcasts por semana pra editar, fora os nossos, e eu não tinha mais vida, cara. Aí chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu tô ganhando dinheiro pra caralho, mas eu tô ficando doente. Eu não tava conseguindo, sabe? Mas o capitalismo é isso, ele te explora, ele te suga até o último, é aquela coisa parasitária que acontece, e, meu, quando você tá lá todo doente, fudido, ele te descarta e arruma outro. Uhum. Eu, conversando com pessoas que trabalham em outro emprego que eu tive, um cara me contou que ele foi demitido há 4 dias antes de fazer uma cirurgia. Caralho. Ele ficava na parte de gestão, tipo, de liderança do setor. Ele fazia hora extra pra caramba. Como se diz, vestia camisa de fato. Uhum. E, meu, teve um corte lá, ele foi demitido nesse meio há 4 dias de fazer uma operação. Ah, e ele perdeu sacanagem. O plano. Ele pode pôr no pau não, isso não. Aí, cara. Não, né, ele botou, de fato. Uhum. E ele não fez a cirurgia ainda, ele perdeu o plano e não fez a cirurgia ainda. Sim. Tá parado. Porque é sacanagem. Ou seja, a empresa usou o cara até o último e... Então, descartou tipo, o cara e arruma outro. Não é que a gente tá aqui ficando do lado do trabalhador, do lado do empregador, nada disso. A gente tá apontando o problema causado, tá ligado? E aqui durante o programa inteiro a gente vai apontar isso, o problema. A gente sabe que o capitalismo tem um lado maravilhoso, tem um lado ótimo. Você tá ouvindo esse programa por causa do capitalismo, agradeça a ele. Senão, provavelmente, vai demorar mais um tempinho pra ter esse tipo de tecnologia. Mas isso que o Branco falou é uma sacanagem tão grande. Isso acontece muito com mulheres. Mulher quando tá grávida, de novo falando de mulher grávida, às vezes a galera manda a mulher embora, porque já sabe, puta, quando essa mulher ter o filho, ela vai ter uma licença, não sei o quê, coisa do gênero. Aí nego tem que criar uma porra de uma lei que é proibido você mandar a mulher grávida embora, tá ligado? Tem que criar uma porra de uma lei, porque, puta, o cara não tem o bom senso. O capitalismo, muitas vezes, ele não tem bom senso. Ele pensa na grana. Ele pensa de forma totalmente empresarial, de forma de totalmente investidor, tá ligado? Eu tenho 2 funcionários aqui. Aquele ali sofreu um acidente, perdeu as 2 pernas. E esse daqui tá inteiro. Vou mandar aquele que perdeu as pernas embora, porque esse aqui inteiro vai me produzir mais. Ele não pensa assim, pô, o cara sem as pernas vai ser foda pra ele arrumar outro trampo. Ele já tá acostumado aqui, o cara tem uma família, tem 3 filhos pequenos. Paga... Não, ele não pensa isso. Ele pensa só aquela coisa empresarial seca, sabe? Como se fosse um robô. E isso tem muito a ver com o que a gente tá trazendo. Por quê? Porque quando a gente traz o sono... que tem essa relação com o capitalismo, tem algumas coisas que são até contraditórias. Esse bagulho que o Wilde apontou agora há pouco, da proteção do sono, que os homens das cavernas não dormiam direito porque ficava com o cu na mão, era um olho aberto e um fechado, né? É igual o nego dorme na cadeia, o cara que dorme na cadeia dorme com o olho aberto e um fechado, porque se ele estiver devendo, a qualquer momento pode vir alguém para querer matar ele. Como a gente foi evoluindo, teve a Revolução Industrial, cidades iluminadas, o cacete, casinha, parede, tranca na porta, a gente teve a proteção do sono. Então, a gente poderia dormir muito mais do que a gente dorme porque a gente está protegido, biologicamente falando, né, assim, sociedade. Só que aí vem o capitalismo e as coisas que a gente consome, e a gente consome coisa pra caralho, e faz uma contradição nisso. Fala, agora que eu tô protegido aqui no meu lugar, posso dormir pra caralho, eu vou encher esse tempo que eu tinha pra dormir de coisas pra fazer, de coisas pra consumir, de vida noturna na internet, e não vou dormir nada. Né? Bizarro, né, cara? Tipo, você não dorme porque tá desprotegido. Agora que você tá protegido, você vai dormir menos ainda. Tem estudos tem estudos que apontam que, tipo assim, hoje a gente trabalha lá, vamos dizer, o cara trabalha 8 horas por dia. Um caçador-coletor, antigamente, trabalhava às vezes meia hora por dia. O cara saía, se ele achasse um coelho, alguns cogumelos, uma mandioca, ele passava 2 dias inteiros, sem fazer porra nenhuma. Porque ele já arrumou o rango do dia, tá ligado? A gente tem essa parada de trabalhar 8 horas lá, por dia. Pegou, matou um bicho, matou um garrote lá. Achou um bicho grande e já era, tá ligado? Fica de boa. E hoje, por conta dessa segurança que a gente tem, né? A gente trabalha 8 horas por dia, todo dia, 8 horas por dia, 8 horas, 8 horas, 8 horas. E tipo, isso a gente mantém, mas quando chega na hora do sono, que a gente também deveria manter esse 8 horas, 8 horas, 8 horas, a gente não mantém. Porque vem o capitalismo e as coisas que a gente consome e a gente soca nesse horário. Por quê? Porque não dá pra socar nas 8 horas de trabalho. Muitas vezes as pessoas socam. Quem aqui nunca mexeu no celular trabalhando? Não vendo coisas de trabalho, vendo coisas idiotas, tá ligado? A gente tá inserindo entretenimento que o capitalismo dá pra gente, que a gente compra dele, na verdade, até nas nossas 8 horas de trabalho. Quem diria nas nossas 8 horas de descanso? É porque. É, mas o livro, ele entende, até essa, você no trabalho, mexer no WhatsApp, ele entende aquilo como trabalho. Você tá fazendo operações de qualquer forma. É, um trabalho do seu corpo, né? Então, o trabalho do seu corpo. Não, e fala a verdade, você tá até produzindo. Por exemplo, você pega um... você tem um aplicativo do Netflix no celular. Você fica zapeando, assistindo alguma coisa ali, a sua operação ali já faz um esquema de Big Data. O cara ele já consegue criar um perfil seu e saber o que você gosta e sugerir coisas pra você. O Facebook, na verdade, cada vez que você põe uma parada no Facebook, você tá produzindo conteúdo. É tipo assim, a galera tem um canal no YouTube, eles produzem vídeo, eles têm que dar mó trampo pra colocar. A gente aqui tem um ACC, a gente produz isso aqui, dá mó trampo pra colocar. O Facebook, o Zuckerberg não produz nada. A própria rede se produz. É uma loucura do caralho, né? Tipo, então, quem faz os posts e os conteúdos? Os usuários. É genial, assim, né? Mas na questão do Big Data, cada clique que você dá, ele já cria um perfil baseado nesses cliques que você dá. Mesma coisa na Netflix. Uhum. Tem gente que acha que a internet é o Facebook, tá ligado? Isso é muito louco. Esses mecanismos criados pra que, tipo, as coisas venham até você. Porque é o seguinte, o capitalismo não diz assim, ele não fala, não durma, consuma, tá ligado? Porque isso pega mal, tá ligado? Imagina, vem sei lá, William Bonner aí fala, gente, hoje vocês não vão ficar aí sem dormir 3 horas por causa disso e aquilo outro, tá ligado? A galera ia cair no pau, tá ligado? Aí o que é que eles fazem? Eles dão um mecanismo pra você não dormir involuntariamente aí. Vídeo, não sei o que, vem umas coisas, vai pipocando pra você. Cara, o shopping é foda, ele tem a maior mecânica geral pra você não ver o tempo passar, tá ligado? Não é nem, tipo, nem a questão do sono, mas essa questão de, tipo, das coisas mascaradas que faz você só ficar acordado, só andar. O shopping, meu, ele é todo fechado, você não vê o céu, você tem aquela temperatura controlada, não sabe quando é que esquenta, quando é que esfria e tal. E daqui a pouco, meu irmão, você passou 5 horas lá dentro andando, você nem ficou cansado, tá ligado? E tipo, caralho, meu irmão, cheguei aqui de manhã, já tá de noite. Isso é muito louco, velho. Essa percepção, a sua percepção do que o Febrini falou antes, de tipo, o escurece, tá ligado? E fica silêncio, tá ligado? Aí você, pô, tá de noite, o corpo sabe. Até a temperatura, tá ligado? De dia mais quente, claro, de noite fria. Aí você, pô, tá de noite, tá ligado? E tipo, você tá totalmente vendado aí e as coisas acontecendo, tá ligado? E você não quer parar. Foda isso, é porque você não quer parar, tá ligado? Até o cara dormir cedo. Cara, um tempo atrás a gente tava conversando, foi no grupo dos casts, tá ligado? De tipo, meu irmão, eu dormi cedo um dia e no outro dia quando eu acordei, aconteceu alguma coisa, tá ligado? Tipo, eu dormi, era 10h30. Aconteceu alguma coisa de 11 da noite que, tipo, bombou no Twitter, no Facebook, memes e tal. E no outro dia eu, caralho, meu irmão, quando é que aconteceu isso? 3 da manhã? Você sabe a importância do sono? Irineu, você não sabe nem eu. Então, tem ligação com esse fato do fear of missing out, né? Em que você... Eu não posso me desconectar, porque se eu me desconectar, eu vou perder todas as coisas incríveis e maravilhosas, espetaculares que todo mundo tá vivendo. Então, eu preciso estar interagindo a todo tempo. E não é assim. A gente cai numa pilha muito errada, né? Quando começou essa parte da industrialização, eles falaram, olha, que legal, nós temos máquinas são muito legais, vocês vão trabalhar bem menos. Gente, se fudeu, a gente tá trabalhando mais. E assim vai indo, não, porque com a automação, com a aparição da inteligência artificial, a gente vai ter inúmeros mecanismos para ter mais tempo livre. Não caiam nessa, gente, a gente nunca vai ter mais tempo livre. A gente vai ter tempo livre para consumir as paradas e logo não vamos ter mais tempo de nada. É, porque isso vai se retroalimentando loucamente. E enquanto a gente não tiver um pouco de consciência, não tô falando que a gente tem que virar um ermitão e se fechar dentro de alguma caverna no fim do mundo do Acre. Mas a gente precisa fazer escolhas um pouco mais conscientes na nossa vida. Porque a maluquice que eu acho de consumo de conteúdo, tipo Netflix, rede social ainda ela vai te dar um barato enquanto você tá interagindo de dopamina. Mas enquanto você tá vendo série, esse tipo de coisa, você fica meio como uma casca vazia, porque você tá recebendo a informação ali, você tá consumindo, mas ele não tá tirando nada quimicamente no cérebro. Eu discordo um pouco desse ponto, Vanora. Eu acho que mesmo com essa parada, ainda existe essa absorção. Porque, por exemplo, quando você está absorvendo vendo uma série, você está absorvendo arte, você está absorvendo poesia, você está estudando, está aprendendo algo. Eu não acho que você se torne tão vazio desse ponto, sabe? O que eu concordo sim com o que você falou é nessa questão de que você fica vendo série atrás de série atrás de série, maratonando a noite inteira, de madrugada, você já começa a entrar em stand-by e aí sim você não começa mais a absorver porra nenhuma. Por conta dessa parada da falta do sono, tá ligado? Sim, eu acho que é aí que mora o perigo, não de você falar, ó, vou sentar aqui a carcaça no sofá pra ver uma série, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente tá só absorvendo conteúdo e a gente não tá refletindo no respeito, nem durante quando a gente tá vendo e nem depois. Sim. E não para de ver, quando né? Você desliga o cérebro e vai, né? É porque já chega aquela coisa de alienação, né? Tem um livro que é clássico, que é o Sociedade do Espetáculo, que ele é bastante citado nesse livro, que ele fala da relação da TV e a alienação das pessoas. E ele, o Jonathan, ele acredita que os smartphones, essas tecnologias novas, são uma evolução da Sociedade do Espetáculo, que era anteriormente a televisão, e agora são eles. Que tem um experimento que o... analisaram crianças, era um experimento relacionado ao autismo, e descobriram e concluíram que casas que tinham mais de uma TV e crianças que assistiam mais tempo TV, eles tinham uma tendência maior a desenvolver autismo. E o autor ele acredita que isso. E o autor ele acredita que os smartphones tá ferrando com a memória das pessoas. Até o Febrino falou mesmo que tem essa questão de você ficar mexendo muito com o smartphone, você troca essas operações constantes, as pessoas estão perdendo tá fudendo com a memória, tipo, aliado ao sono, isso tá fudendo com a memória das pessoas. Só complementando isso que o Branco falou, essa parte da criança assistir muito a TV e ficar autista não é bem assim. O que ele disse, na verdade, olha, há indícios de que numa porcentagem tal, algumas crianças que já têm a predisposição genética para desenvolver o autismo. Ah, não, exatamente. Não. Expostas a isso. Eu tenho que fazer um break, porque isso aí é uma loucura que vocês estão falando. Primeiro, autismo não se desenvolve, nem se você tem predisposição ou não. Ou você nasce com essa síndrome, ou você não nasce. Ele não se desenvolve. Do jeito que vocês estão falando, parece que é assim, a criança está, entre aspas, normal, está assistindo muito Minecraft e vai virar um autista. Não, o autismo não se desenvolve desse jeito. Autismo não é gripe, não. Não é dessa forma. Mas não sou eu que tá falando, isso aí quem fala é o autor, pô. O autor é um louco. O autor, ele apontou isso no estudo. No estudo. Estudou, o que eu acho que talvez possa influenciar é que, assim, na idade que ele pegou, que é de 1 a 3 anos, é uma idade em que a criança ela tá começando a entender como é que funciona relações humanas. Sim. E tá absorvendo muita informação. Quando você deixa ela largada sozinha na frente da TV, ela tá recebendo estímulo, só que ela não tá aprendendo muito bem como processar essa informação, sem ela tá tendo interação com outros adultos ou outras crianças. Sim, acho que é nesse ponto que ele tá fazendo esse apontamento sobre o autismo, mas sim, isso também entra no fato de que, assim, toda pesquisa científica é muito bonita, a gente fala dos pontos positivos, porque a gente precisa ser financiado, afinal a gente gosta de ciência, estamos aqui produzindo nossos papers aqui, né, mas... Eu só consigo publicar se eu mostrar meus resultados positivos. Uhum. Se eu mostrar meus resultados negativos, eu já não tenho muita vitrine. Então existe esse problema também no meio científico. Então, assim, é um dado a ser levado em consideração de que isso pode atrapalhar a questão da TV? Pode, mas não levem como uma sentença, sabe, escrita a sangue, a ferro, a fogo, de que não, a criança vai assistir a galinha pintadinha e o cérebro dela vai virar um mococó. Não é assim. O adulto que vê muito vídeo de determinado canal, de determinada pessoa, já começa a ficar meio idiota, quem dirá a criança, né, que tá se desenvolvendo. Nesse ponto aí, não tem discussão nenhuma. Eu queria fazer um paralelo com o que o Wild falou, que eu tava pensando quando eu tava trampando, andando de moto lá, o vento batendo na cara, aquele sol desgraçado, e eu pensando nisso. E, cara, como a gente falava das madames do shopping, e como o Wild puxou o shopping, e como nós nos tornamos madames, hein? Durante a leitura do 24/7, eu percebi isso, cara. O shopping tá lá, o lugar fechado, né? Como o Wild falou, igual o nosso quarto, que a gente fecha à noite pra não entrar mosquito. Temperatura controlada, a gente tem um ventiladorzinho justamente para isso. Tá lá a loja, tá lá a Netflix. Dentro daquela loja você tem um monte de coisa para consumir diferente, mas é o mesmo produto. Por exemplo, uma loja de eletrônica, você tem um monte de aparelho eletrônico, mas não deixa de ser coisas eletrônicas. Na Netflix você tem um monte de conteúdo diferente, mas não deixa de ser o mesmo conteúdo. São filmes, séries, é audiovisual. Aí a madame vai lá, compra coisa pra caralho, sai cheia de sacola. A gente vai lá, consome coisa pra caralho, sai cheia de sacola. No outro dia, o que, que a madame fazia? Essa que a gente julgava como madame, né? Ela voltava na loja, comprava mais um monte de coisa fútil, que nem servia pra quase nada, entre aspas, né? Alguma coisa ia servir, mas de modo geral, ele ia comprar mais coisa do que ela poderia. E a gente volta na Netflix no dia seguinte, na mesma loja, com os mesmos artigos, pra comprar algo diferente, que tem a mesma coisa que a gente acabou de absorver. Então, tipo, cara, nós nos tornamos essas madames. A diferença é que a bolsa que a gente carrega é diferente. Pois é. Bicho virou, né? É, e isso tem a ver com o capitalismo total. O que o Jonathan aponta no livro e o que a gente está trazendo aqui é esse pedaço do capitalismo de consumir. O nosso consumo, ele está arregaçando, não tem mais para onde ir, está começando a comer as nossas horas de sono. E como ele mesmo diz, a última barreira para o capitalismo é o sono humano. Porque, tipo, o cara pensa, como que eu posso fazer essa galera consumir mais se eles têm que dormir? Vamos começar a tirar um pouco desse negócio dele dormir. É o que acontece no shopping, é o que acontece na Netflix, é o que acontece em Las Vegas. Em Las Vegas, nos cassinos, é proibido colocar janela. Por quê? Pra não deixar o cara saber que hora que é. Não tem relógio nas paredes. Pro cara não saber que hora que é, tá ligado? Pro cara continuar entretenimento, loucamente. Porque isso é muito louco, porque querendo ou não... Quando você tem a ideia do tempo que passou, tá ligado? Querendo ou não, bate aquele desespero de caralho, velho. Eu não tenho só isso pra fazer, eu tenho um monte de outras coisas pra fazer, tá ligado? E aí, de bem, tá, ó, tchau, vou deixar aqui e vai embora, tá ligado? E tipo, isso é pro shopping, pro cassino e tal. E é foda que no seu quarto, tá ligado? Tipo, seu quarto tem janela, tem a galera passando. E até tem um horário das coisas, tá ligado? Você vê o tempo passar, tá ligado? O foda é isso, que você ainda consegue ver o tempo passando, tá ligado? Mas mesmo assim, aí é aquele negócio, a estratégia é outra, tá ligado? Porque você acaba sendo bombardeado de uma parada, tipo, eu tô lá no Netflix, e aí, caralho, tem aquela série e tal, tá ligado? O cara começa a assistir a série. Aí, putz, lançou outra, e não sei o que, daqui a pouco, não, vou ter que ir pro YouTube agora, porque o cara lá do canal tá fazendo live. E tal, e depois você vai postar um monte de coisa no Facebook, tirar foto no Instagram, e você vai. E tipo, essa parte é foda porque faz um paralelo. Eu tinha até comentei em off antes da gravação com o Sociedade do Cansaço, tá ligado? Que a gente fez um programa também, tá ligado? Onde, tipo, essas coisas vão minando você, minando, e você vai se abatendo com aquilo, tá ligado? Mas você não quer parar. Sim. Isso que é foda, aquela caminhada constante, tá ligado? Sim, deixa de gerar aquele prazer, né? Tem até um... Desculpa, Branco, só um ponto. Deixa de gerar aquele prazer, que é o que acontece com a tia que compra bastante lá, que a gente tá falando aqui, a madame. A madame compra loucamente e bagulho já nem gera mais prazer. A gente tá consumindo vídeo loucamente e nem gera mais prazer. Eu vejo isso na minha irmã. A minha irmã, Gabi, ela tem 16 anos e ela já viu o Grey's Anatomy umas 500 vezes inteiro. E aí, o que ela faz? Durante o dia, quando ela tá arrumando a casa, quando ela vai sentar pra ver alguma coisa, ela põe Grey's Anatomy de novo. E ela não sabe por quê, mas eu sei. Por quê? Porque não demanda muita atenção. Não é uma coisa nova, tá ligado? Você dá play numa série que você já viu, você dá play num filme que você já viu, não demanda tanta atenção quanto demandaria um filme novo ou uma série nova. Então ela põe aquela coisa só pra estar consumindo, aquilo não vai agregar mais nada e ela vai se tornar a casca vazia que a Vanora falou. Nesse caso, pois sim, é. Eu concordo que ela se torna, sabe? É os videozinhos de fails lá, né? Fail Wars, essas porra aí do YouTube. É o vídeo que você vai consumir por consumir. Não vai te agregar nada, não vai demandar a sua atenção, não vai te relaxar, porque você tá acordado de qualquer maneira, e você vai continuar consumindo loucamente. Você sabe a importância do sono? Irineu, você não sabe nem eu. Tem até um experimento bizarro, fazendo paralelo com essa coisa do shopping, dos cassinos, experimento bizarro que citam no livro, que é o... Os caras colocaram uns satélites que a ideia deles dos era... Russos. Que eles fossem refletores da luz solar, pra manter o dia rodando constantemente, pra galera não dormir mais. Nossa, Sim. Não, é... esse experimento é foda. Tinha que ser coisa de russo, né, velho? Diga aí. Os caras preocupante. Pois é. Os caras, eles queriam mandar, tipo, um bando de satélite pra ficar lá numa órbita constante da Terra, onde eles iam refletir o Sol, tá ligado? Pegar a luz do Sol e refletir em um... Eles iam começar numa área lá da Sibéria, tá ligado? Porque, tipo, eles iam, claro, implementar primeiro em campo aberto, né? Porque aí, não, vamos pegar... Aí um exemplo. Aqui na Sibéria tem essa mina de... esse campo aqui pra gente cortar árvores, tá ligado? E aí ilumina ele o dia inteiro, tá ligado? Não ter mais noite ali, tá ligado? Com esse reflexo do sol. E aí a gente ia poder colocar... turnos intensos, turno diário, tá ligado? Pra, tipo, a galera vem, trabalha, aí vem mais outro, e, tipo, aquele lugar ali não para de ter trabalho, porque a gente sabe que de noite, principalmente na Sibéria, né, o frio vai cair menos 30 graus, ninguém vai ver porra nenhuma, consumo de energia também, tá ligado? Porque se quer pra trabalhar de noite, então tem que arcar com a energia da luz, do aquecedor. Aquecedor que gasta pra caralho. Tá ligado? Principalmente isso, tá ligado? Aí os caras queriam colocar um dia eterno ali, tá ligado? E essa é outra parte também, de que até no livro ele fala isso, de como a gente, como é que a gente consegue usar melhor a noite, tá ligado? De tipo, deixar a gente conseguir economizar, tá ligado? Na noite pra poder trabalhar mais, tá ligado? Porque a gente também tem que pensar nisso também. Se a gente quer que tudo fique, a gente trabalhe mais, tá ligado? Não durma menos, então a gente também tem que aprender a, tipo, a economizar, tá ligado? Isso é muito bizarro, esses pontos que vão pipocando nessa problemática, tá ligado? Que também é falado no livro. Sim, com certeza. Mostra como que a gente manipula a natureza, né? Através do capitalismo. Por exemplo, se a gente vê o Paráxene ou algum livro do Cornwell, ou até Senhor dos Anéis mesmo, aquela questão de fruta da estação, né? A fruta da estação. Até aqui no nosso mundo cotidiano mesmo, tinha muito essa questão. A fruta nunca da mais, estação. Né? Não tem mais. Qualquer fruta dá em qualquer estação. Por quê? Porque a gente já conseguiu manipular isso a um nível tão escroto que lá na Holanda ou lá na Dinamarca, que é um frio do caralho, nego faz plantações gigantescas. Enquanto isso, lá na África, lá em Dubai, nego tá fazendo plantação gigantesca também. Então, tipo, a gente conseguiu manipular tudo e é em nome do capitalismo. É em nome de venda e compra. É em nome de consumo. Ninguém tá ficando gordo porque a gente tá comendo besteira. A gente tá ficando gordo porque a gente tá comendo pra caralho. Se a gente comesse, vamos ver, o cara come uma coxinha por dia, ele não ia ficar gordo. Ele ia ficar deficitário e acabar morrendo, tá ligado? O que te deixa gordo não é que você come besteira. O que te deixa gordo é que você come besteira pra caralho. Porque tem muita gente magra aí que come pizza uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, e não tá gordo, não tá porra nenhuma. Tem uma alimentação saudável, cacete. Então, tipo, essa manipulação da natureza, que bate nisso que ele falou, né, dos refletores e não sei o quê, inclusive o Jonathan Crary aponta no 24/7 aqui no livro, que os caras quase mandaram, e tipo, gente, isso aqui é um quase muito, tipo, 99,9%. Eles só não mandaram porque lá no lugar que eles iam mandar, bateu deu um problema de nuvem, né, uma coisa assim. É, tipo, o clima, essas coisas. Agora eu fiquei na dúvida, eles... porque tinha uma quantidade que eles iam mandar, mas se eu não me engano, ou eles mandaram alguns. Eu não lembro bem assim, disso. 99/9, tá ligado? Tipo, quase, no fim das contas, vamos dar o start na parada. Ah, não dá, porque tá nublado, eles esqueceram de um ângulo da Terra, uma coisa atmosférica e tal. E tipo, não deu por pouco. Sim. Cara, você, única coisa... Você vê a parada absurda, mas tipo, não, isso não saiu de um livro, tá ligado, de ficção genial. Não, isso ia acontecer, e quase aconteceu, tá ligado? Nossa, e já acontece muito em muitos lugares. O que a gente tem de luz, cara? Por exemplo, aquela avenida de Nova York lá bonita, sabe? Que tem um cruzamento mó famoso, assim. Madison Square? Acho que deve ser Madison Square. Tipo, cara, aquela porra ali à noite, você só sabe que tá de noite por conta do céu que tá preto e por conta do seu relógio. É um brilho tão grande, aquelas calçadas de Tóquio bizarras, que tem outdoor, parece Blade Runner, tá ligado? Cara, você olha algumas cidades do Google Earth no espaço, assim, à noite, tem luz pra caralho. Eu fico imaginando, caralho, imagina um bicho, um animal, olhando aquela porra e falando, caralho, por que que tá dia lá embaixo e aqui em cima na colina tá de noite? Porque é basicamente isso, né? A natureza inteira tá de noite, o planeta tá de noite, aquele lugar ali, e ali naquela cidade tá de dia, mano. E tipo, puta, isso aí é uma reflexão solar, entre aspas, que esses caras queriam fazer na Terra. Que é o que acontece com a televisão, quando a gente falou, né, naquele brilho na sua cara e coisas assim. Então, tipo, muitas cidades assim, aquela famosa frase, Las Vegas nunca dorme. Porque é 24 horas, maluco, é 24 horas, é luz pra caralho. Por que que tem luz pra caralho? Pra ficar bonito? Não. Pra poder manter o maluco ligado. Som o tempo inteiro, música o tempo inteiro. Por que que na balada tem luz pra caralho e som pra caralho? Será que é pra te deixar relaxado? Ou é pra te deixar acordado? Tem até uma relação com as drogas. Você pode ver as drogas estimulantes como proliferaram do último século pra cá. Nossa, sei lá, café, cocaína. Então, junto com essas drogas estimulantes, tem também o fato de que a gente também está consumindo, principalmente universidades, muitas drogas para o aumento de rendimento do cérebro. Isso. É aquelas, até onde a gente pode ir com isso, porque a gente não sabe o quanto essa privação de sono, o quanto esse excesso de loucura que a gente está fazendo vai impactar positivo ou negativamente no nosso corpo. Uhum. E outro medo em que a gente esbarra, tá vendo? É o medo de ser esquecido. Porque se eu não tô presente na rede, se eu não tô postando nada no Instagram, se eu não tô presente pra ver os memes do Twitter, se eu não tô atualizando status no Facebook, eu vou ser esquecido. As pessoas não vão se lembrar de mim, meus chefes não vão se lembrar de mim, porque eles não acham que eu existo mais porque eu não estou disponível na rede. E pior que isso é uma verdade, sabia? É verdade. Isso é uma verdade, e as ferramentas, elas usam isso aí, Vanora. Elas usam pra manter você constantemente lá. Por exemplo, existem alguns lugares que se você demora muito pra postar, você perde relevância. Um desses lugares é o Twitter. Você perde relevância sim, isso é uma ferramenta da rede. E o YouTube. O YouTube, se você posta um vídeo por mês, você perde uma relevância do caralho. Se você posta vídeo todo santo dia, tem canal de game aí que posta 2 por dia. Você ganha uma relevância, você ganha uma relevância dia, foda, assim, que o bagulho... Sei lá, você nunca viu um bagulho desse de game na vida. Você só vê documentário. Você entra no YouTube, tá lá, recomendado. O Cellbit fazendo não sei o quê. Você fala, quem é Cellbit, mano? Que porra é essa? Como que esse negócio chegou até mim? Tipo, chega um negócio nada a ver. Por quê? Porque as redes utilizam isso. Elas fazem você continuar usando com esse medo de você ser esquecido, tá ligado? De você se tornar invisível. Você sabe a importância do sono? Irineu, você não sabe nem eu. Pessoa que acorda no meio da noite pra ver notificação. É. Nossa, louco, velho. Então, o que acontece hoje em dia? Nós, pra falar a verdade, já temos uma versão nossa 24x7, que é os nossos avatares aí de Facebook, aí de Twitter. Porque as notificações, você não para ela, tipo, das 8 às 16, depois das 18 horas não vai ter uma notificação, só vou receber amanhã. Não existe isso. Sim, com certeza. O Wi-Fi tá ligado o tempo inteiro, né, maluco? E ele aponta isso no livro, né? O Jonathan aponta isso no livro, ele fala, tem um monte de gente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu creio que isso ainda não aconteça, porque lá nos Estados Unidos é um livro de loucura, né? Aí só perde pro Japão, assim, coisas estranhas. O que os caras fazem? Eles acordam no meio da noite pra checar a notificação. E ele aponta que, tipo, mano, isso tá acontecendo muito, muito, muito mesmo. Pessoas que acordam no meio da noite pra checar a notificação. A gente aqui no Brasil, creio eu, muitos dos nossos ouvintes ainda não faz isso. O máximo que a gente faz é antes de dormir, a pessoa fica contando as horas, né? Ah, é 3 horas, tem que acordar às 10? 3, 4, 5, 6, 7, 7 horas de sono. Tá ligado? Todo mundo conta as horas assim, né? Ninguém dorme cedo, mas fica com esse medo. Ah, não. Se eu dormir 8 horas, ok. 7 horas, tudo bem, uma hora só. Mas daqui a pouco é 6 horas da manhã, o cara tá acordado jogando Call of Duty com os amigos e no outro dia vai ter que gravar 24/7 com sono. Opa, não foi uma crítica. Uma parada que eu acho foda, velho, é que, tipo, essas coisas de, tipo, você ser invisível, engraçado que, só outro parêntese, engraçado que isso não tem a ver com, quer dizer, tem e não tem a ver com o tema, tá ligado? Porque é uma outra parte, não tem a ver com sono, mas tem a ver com o que esse consumo, esse capitalismo gera, tá ligado, na gente. É foda. Mas, tipo, essas situações, assim, de você não estar na rede direto e tal, esse medo de você perder relevância, tá? Pronto, esse é um ótimo termo pra essa conversa, perder relevância. Tipo, isso acaba gerando umas paradas bizarras, tá ligado? De, tipo, desafio escroto que a galera tá fazendo, sei lá. Joguei fogo na minha mãe, olha o que ela disse, tá ligado? Ou então, pulei do prédio, me quebrei todo, você vai ver, pra gerar coisa. Banheiro de Nutella, sei lá. E, tipo, essas coisas vão decaindo o que você consome, tá ligado? E as coisas vão ficando bizarras. É como se você tivesse quantidade, né? É como se você estivesse no estágio de sono que eu falei antes, que você fica bêbado, tá ligado? E você não consegue desenvolver mais nada, porque você tá... E é fácil produzir, tá ligado? Pra esses malucos aí, sim, é fácil produzir. Chega a ser até divertido, engraçado, sabe? Porque, puta, vamos dar um exemplo aqui. Você pega dois canais distintos. Aquele canal dos Felipe Neto lá, que é os dois irmãos lá, e o canal do Nerdologia. O canal do Nerdologia, pra produzir um vídeo, tem que ter uma pesquisa do caralho em volta. Às vezes envolve mais pessoas do que só o Atila, né? Às vezes ele até agradece lá no final do vídeo. Ó, obrigado pelo maluco do Ciência, não sei da onde, que ajudou com a parte de biologia, alguma coisa assim, sei lá. E o maluco do Felipe Neto... Não, e isso porque o Atila, ele já é doutorado, já tem tudo, tá ligado? Sim, olha o que ele já passou, tá ligado? Pra ter respaldo, mas não, eu posso dizer isso, tá ligado? E aí o maluco lá do Felipe Neto faz um vídeo, sei lá, vamos aqui comer banana. E é tipo, cara, qual o nível de pesquisa de sabe? Não precisa fazer nada, é fácil produzir. Sei lá, mas o nego faz uns vídeos assim, mano. O nego faz uns vídeos assim. Não, mas ele, com certeza eles vão fazer um desses. Com certeza. Eu vi um vídeo esses dias, maluco. Fica a dica aí, ó, se tiver ouvindo. Eu vi um vídeo num canal aí, não lembro o nome do canal. Uns malucos marombeiros gigantes lá compraram 30 sanduíches do McDonald's e ficaram comendo. E era o desafio de comer os 30 e não sei o quê. Aí o vídeo é isso aí, é o cara, o que ele fez? Vou produzir um vídeo, como que vai ser a produção? Eu vou comprar os bichos aqui e vou comer, acabou. Não tem dificuldade nenhuma, então pra ele é simples. Então o que ele faz? Ele fala, meu, quanto mais vídeo assim eu produzir, é mais fácil. Ou seja, dá pra produzir mais, postar mais e ganhar mais relevância. Só que é uma relevância ilusória, né? Porque pô, você quer ter relevância por comer hambúrguer? Você quer ter relevância por comer banana, por comer Nutella, sei lá? Pois é. Uma coisa que o 24/7 aponta pra gente aqui também é a questão do stand-by, né? A gente tem muitos aparelhos que ficam em stand-by, que é só você dar um clique que ele liga, e o ser humano tá entrando meio que em stand-by, né? Quando a gente vai dormir, a gente não tá mais desligado, a gente não tá mais dormindo em sono profundo, a gente tá simplesmente em stand-by. Qualquer coisa pode acordar a gente tá pronto pra voltar e olhar pro celular. Então, tipo, a gente olha o celular o dia inteiro, à noite a gente fica em stand-by, e aí quando você vai no banheiro no meio da noite, alguma coisa assim, tem muita gente que já pega o celular, tá ligado? Então a gente tá entrando nisso. Isso me lembrou muito aquele episódio do Black Mirror, do grão. Lembra? Do grão lá, que a mina traiu o cara, e ele ficava assim, com memórias e tal. E, cara... Ai, isso é tão Black Mirror, gente. Tão Black Mirror, né? E, cara, como aquele grão prejudicaria o sono? Na série eles não falam disso, obviamente, mas trazendo aqui no 24/7, seria a maior desgraça pro sono. Por quê? Porque no celular a gente tá o tempo inteiro resgatando conteúdo e resgatando memórias. A gente fica vendo notificações de coisas que a gente já postou. Então a gente tá buscando a memória, tá ligado? Você postou um negócio meio-dia e tá checando a notificação à noite, você, às vezes tá lá, pessoa deu like no seu negócio, você já sabe qual é o negócio, você já sabe qual é a pessoa, tudo bem, deu um like. Você não consegue não clicar ali e ir lá de novo na postagem, ver o like, tá ligado? É um negócio louco. Imagina com o grão, cara. Com o grão você tem a possibilidade de utilizar essa porra de olho fechado. Você deita pra dormir, fecha o olho e utiliza. O nego ia começar, cara, imagina, a entrar num loop tão louco, né? Imagina, você... Pois é, você tá deitado lá e você tá começando, sabe, aquele estágio que as coisas vão desacelerando e tal. Às vezes você até sonha, aquele sonho de cair e tal. É muito nesse estado que você tá indo quase, tá quase dormindo, quando vê você só escuta um turum, o barulhinho do WhatsApp, do Facebook, tá ligado? Pum! Sim, e você, cara, volta, tá ligado? Aí, tipo, você com o olho fechado, aí começa a aparecer o Facebook, tá? Não sei o que, você abre, tá vendo? Ah, era aquele negócio que eu postei. O cara só deu um like, tá ligado? Como tu disse, Febrino. O cara só deu a porra de um like, mas você vai ter que olhar. Ah, era só isso. E aí você aí tá pouco de novo. Pior ainda do que a notificação, você pode emular o dia. Porque lá no episódio do Grão, aquela porra também sai o barulho, né? Tanto que ele via o vídeo e conseguiu ouvir a voz. Você pode emular o dia, cara. Você tá de noite deitado na sua cama de olho fechado, lembrando de um rolê que a gente fez quando o Will veio pra São Paulo. E aí você tá ouvindo aquela parada, revendo o rolê, assistindo tudo, e você vai procurando detalhes que você não viu e coisas do gênero. E quando você abre o olho e volta, entre aspas, pra realidade, você fala, caralho, já é 7 horas da manhã. E aí entra de novo naquilo que a gente falou da biologia lá, né? Daquela coisa, daquela identificação. Não há escuridão e não há silêncio. Quando não há escuridão e não há silêncio, maluco, você não dorme. Mas agora faz o teste, você que tá ouvindo esse ACC. Se você estiver ouvindo à noite aí. Quando der, sei lá, você costuma dormir meia-noite, um exemplo. Quando der 11 horas da noite, deita na sua cama, desliga tudo, desliga o Wi-Fi do celular, apaga a luz e fica parado um tempinho. Eu garanto pra você que você não vai aguentar ficar 5 minutos. Se você aguentar ficar 5 minutos, você vai dormir. Porque há escuridão e há silêncio. Esse bagulho, cara, tá na gente, tá ligado? Às vezes o cara chega, deita um pouquinho pra dar um cochilo. Não, vou aqui ficar um pouquinho. Ele apaga e acorda não sei quantas horas depois. Por quê? Porque há silêncio, há escuridão, tá ligado? Mas enquanto você estiver conectado, enquanto você estiver logado, luz do celular na sua cara aí, rock and roll tocando na orelha, maluco, vai ficar tipo o episódio do Black Mirror aí. Você não vai dormir, não. O maluco ficou madrugada inteira vendo um vídeo de 5 segundos da mina dele falando com o cara, né? Não dormiu, imagina. É porque a teia do capitalismo é fazer o quê? Transformar tudo em produto, em consumo. O que acontece nesse episódio do Black Mirror é nada mais que a memória se tornando um produto, que pode ser armazenado, pode ser deletado, pode ser vendido, dependendo do caso. Que é o que já acontece. Tem até um livro, é citado no livro. Nesse livro, que é um livro cyberpunk, que é o Carbono Alterado, que é de 2002, que ele aborda isso aí também, a questão do sonho. Você consegue armazenar sonhos, que até o Freud mesmo, ele fala que a relação do sonho ser realmente tipo um reflexo da sua emoção, ele acha uma coisa meio vaga, né? Sim. É, o Freud, quando ele colocou isso aí no ar, deu até uma polêmica, né? Que a galera achou que o sonho sempre foi uma coisa assim meio aleatória, e ele veio falando que não, o sonho era uma consequência das experiências que você tinha tido na sua vida e coisas do gênero. E aqui, quando a gente fala do capitalismo e esse tipo de coisa, a memória não tá longe, é o que eu apontei, já tá acontecendo. Tudo que você posta ali do seu dia, da sua vida, Instagram, o cacete, é a sua memória. Tudo que vai ficando então, na rede... E sonho e memória é coisas que conversam, né, queira ou não. Sim. E isso não é novo. Isso já vem sendo feito desde quando inventaram a máquina. Se você for aí nas coisas da sua mãe ou da sua avó agora e procurar, certeza que você vai achar um álbum de fotos. A diferença é que esse álbum de fotos é da família, é de vocês. Ninguém mais tem acesso. Mas com a internet, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso a todas as suas memórias, a sua experiência de vida, tudo. Se você quer conhecer alguém, dá uma olhadinha no perfil dela, tá ligado? Você não vai conhecer a fundo, como conversando e tal, mas segue a pessoa na rede social, você vai entender. Tem um monte de ouvinte que eu sou amigo aí, eu sei tudo da vida do cara. O cara não tem a menor ideia, eu sei até nome e sobrenome, tá ligado? Por quê? Porque as memórias dele tá ali na internet. Tudo que ou ele porque viveu, você é um tá stalker ali, do caralho. Né? Mas hoje em dia não dá pra você não ser stalker, porque o Facebook joga as coisas na sua cara. Tipo, por exemplo, se você segue alguém no Facebook, ele não te mostra as publicações esporádicas da pessoa. Ele te mostra todas aquelas notificações. Absolutamente todas, tá ligado? Tipo, eu sigo o Wilde é meu melhor amigo no Facebook. Quando o Wilde posta um bagulho, chega a notificação pra mim. Aí depois de um tempo eu tirei esse negócio da notificação. Toda vez que o Wilde posta, mostra na minha timeline. Não chega mais a notificação, mas mostra na timeline. E todas as coisas. E o Facebook isso não quer dizer dá que opção. O Wilde já não vai ser o melhor amigo como antes. Então eu entendi. É, tá foda, eu percebi tá foda, isso. Né? O capitalismo está destruindo a amizade. Mas o que acontece? O Facebook não te dá aquela opção assim, eu quero ver algumas coisas dessa pessoa. Não. Pois é. Ele fala, ou você vê tudo, ou você não vê nada. E aí você opta pelo tudo. Só que você vê tudo de todos. E aí você vê coisa pra caralho, de gente pra caralho, que tá produzindo conteúdo pro Facebook. Tá produzindo coisa pro Facebook. Aí vem as pessoas que acham que o Facebook é internet e fala, aqui no Facebook tem texto, tem vídeo, tem foto, tem imagem, tem gatinho, tem tudo. Então a gente está produzindo coisa ali. E isso aqui que a gente está falando não é uma hipocrisia, né? Nós não somos diferentes de vocês que estão ouvindo. A gente está apontando uma coisa que está acontecendo com a sociedade. Que é o que o livro tenta fazer, mas o livro é muito mais hardcore, né? Ele mete muito mais o pau no capitalismo, ele dá até uma coisa meio nazista aí, de colocar o capitalismo como o diabo. Eu não penso isso, pelo menos eu. Eu não sou hipócrita, eu tô consumindo, eu tô falando com vocês no fundo da Microsoft, usando um computador da Inspiron aqui, no Skype, o cacete, vou editar no Adobe. Então tudo isso aqui tem a ver com capitalismo, tá ligado? O meu celular tá aqui ligado na minha frente com um monte de nota. Eu não sou hipócrita de falar, não, a capitalismo é o diabo e eu não gosto do diabo. Mas é importante perceber que o diabo tá fudendo a nossa vida também. Porque isso pode mudar um pouco da vida das pessoas, né? Mudar o conceito. Você fala, pô, esse programa aqui fez eu refletir, vou tentar dormir direito, coisa do gênero, né? Você sabe a importância do sono? Irineu, você não sabe nem eu. Uma outra coisa que ele aponta que eu acho foda pra caralho é essa questão dos celulares, né? Que vai trocando de seis meses, se pá até menos aí. A obsolescência, a famosa obsolescência programada. Exato, né? Isso eu acho tão triste, cara. Sim, mano. Porque ninguém deu norte pra essa quantidade de lixo eletrônico, né, que a gente tá produzindo. Sim, com certeza. Tudo. É, a liquidez que o capitalismo ele gera, que é uma coisa que já o Bauman falava, né? E você pode ver que até as ideias meio que batem, né? Se pegar o cash do Bauman... É modernidade, cara. É modernidade. Se você pegasse um cara que vivia, sei lá, em 1500 lá numa fazenda e aplicasse a modernidade hoje, ele não ia entender porra nenhuma. Ele ia falar, que é isso que esse cara tá falando? Eu durmo 12 horas por dia. Eu trabalho igual um filho da puta na lavoura, chega à noite, eu como e durmo. Não tem televisão aqui em casa, não tem nada. Mas como a gente está inserido na modernidade, os pensamentos dos filósofos vão batendo um com o outro, né? Vão concordando. É, futuramente vai vir filósofo para desbancar, e é sempre assim, né? A filosofia é sempre alguém vindo com a ideia diferente do que já falou, mas usando aquele que já falou como base. E aqui entra nisso. O descarte de celular é o descarte de ferramentas inúteis, cara. São ferramentas que chegam como muito úteis e daqui 6 meses não funcionam mais. Pois e é. Durante a leitura eu fiz uma reflexão e eu queria trazer um exemplo aqui que eu até anotei. Olha só uma ferramenta funcional de verdade que não está incluída nessa obsolescência louca aí. O martelo. Há quantos anos o martelo existe? Olha como o martelo é importante. Olha como o martelo não se tornou obsoleto. E o martelo é uma ferramenta. O meu celular hoje, o Moto G, é a minha ferramenta, é o meu martelo. Eu tenho certeza absoluta que no máximo daqui a 5 anos, eu não vou estar mais com ele. Então, tipo, você inventar um martelo que dure 5 anos não tem sentido nenhum. O martelo tá aí há milhares de anos, cara. Na pré-história, o nego já usava ferramentas parecidas com o martelo. Um exemplo mais íntimo, a escova de dente. Escova de dente, né? E você pensa também, você poderia viver sem essa ferramenta? Às vezes poderia, mas seria muito difícil. Seria muito bizarro. Você poderia viver sem o seu Moto G? Sim, eu comprava um Moto G3, tá ligado? Olha como a ferramenta, ela, sabe, ela é facilmente substituível. Você não pode usar uma chave de fenda com um martelo, é muito difícil. Mas os celulares, cara, eles são ferramentas diferentes, mas eles são muito iguais. E tá saindo sempre uma melhor que a outra, e você vai trocando, gerando dinheiro pro capitalismo, e nunca isso fica, tá ligado? O negócio nunca fica com você. É totalmente obsoleto e, meu, o que a gente mais faz aí, a gente, que eu digo sociedade, é isso. É trocar X por Y, tá ligado? Bagulho que é diferente, mas tá ali do ladinho, e daqui a pouco você vai ter que trocar por W, e assim vai. É, porque também eles anunciam, ah, nossa, eu vou ter uma grande mudança aqui, mas não é uma grande mudança assim, não, gente, né? É tipo o cara que vende um martelo e outro vende um martelo com aquele negócio atrás de tirar prego. Tipo, o martelo tá lá, né? O autor até critica esses entusiastas de tecnologia, que esses caras sempre lançam artigo querendo que você compre. Ah, compre um iPhone novo porque ele tem uma câmera de... Você consegue ver o... Saturno com a câmera e o caralho. Só que assim, você tá tipo, estimulando que você trocar uma coisa que vai ser descartável daqui a um tempo e fica nesse loop infinito. Sim, porque a galera começa a confundir, né? Começa a confundir o cara que tá ali vendendo o capitalismo com o amigo dele. Por exemplo, o Steve Jobs. O Steve Jobs era um cara foda. Era um cara foda de apresentação, de palestra e o caralho, tá ligado? Só que o objetivo dele era vender. A pessoa que nega isso, ela tá até ofendendo o cara. Porque o cara gostaria de ser lembrado como um vendedor foda, porque era o que ele era. Ele era um vendedor foda pra caralho. Vendedor, as ideias, tá ligado? Também. Sim. É um visionário, pronto. É. Pode colocar o visionário, é uma parada que engloba bem isso aí, sim, tá ligado? Só que aí você tem que pensar, o que é um visionário? É um cara que traz aquela visão à frente do tempo. Só que esse visionário tá imbuído no capitalismo. Então ele não é um visionário como era, por exemplo, sei lá, Leonardo da Vinci ou outros caras assim. Que pensavam... Pode pegar o Nikola Tesla mesmo, como comparativo. O Nikola Tesla, ele queria energia gratuita para todo mundo, sabe? Ou até mesmo... O Steve Jobs, ele quer dinheiro. Por mais que fosse inventivo, fosse genial nas ideias dele, cara, no fundo ele queria dinheiro. Sim, porque é a base do sistema que a gente vive, entendeu? A gente não tá falando que é errado, mas você precisa identificar isso. Por exemplo, fazer um contraponto, você pega um cara, Jesus Cristo. A figura histórica de Jesus. Se você pegar a figura histórica, Jesus foi um cara bom. Foi um cara que pegou mensagens de amor, de paz. Era um cara à frente do tempo, né? Um cara que traz a mensagem de paz daquele jeito bizarro lá, amar o próximo, dar outra face e tal. Em tempos de guerra, em tempos de Roma, é um cara visionário. Só que a galera deturpa. Tem muita gente que odeia Jesus Cristo. E eu pergunto, por quê? Não, as religiões, o catolicismo, a Inquisição, eu falo, cara, isso aí não tem nada a ver com Jesus, mano. Hoje ele ia estar em Cuba agora. Vai pra Cuba! Tipo, eu não tenho religião nenhuma, mas eu entendo que Jesus foi um cara bom. Um cara que chega pegando um amor. Ah, mas tem a Inquisição. Cara, Jesus tem nada a ver com isso. Jesus falou um bagulho. Se a galera entendeu errado, ai, mas os pastores estão roubando dinheiro. Jesus não tem nada a ver com essa porra, cara. Foi um maluco que trouxe uma mensagem boa, foi embora e acabou. Então o nego deturpa, né? Pega o maluco que trouxe uma mensagem boa, sem objetivo de grana nenhuma, e fala, esse cara é o diabo. Aí pega o Steve Jobs, que é um cara que veio vender com a intenção de ganhar dinheiro, e fala, esse cara aqui é Deus. Tá ligado? E o capitalismo traz isso pra gente, né? Tem uma galera, desculpa, tem uma galera que mal sabe que, tipo, o Steve Jobs era foda lá dentro. Quer dizer, foda não. Ele botava pra fuder lá dentro, tá ligado? Porque ele exigia tanto dessa, não, a gente tem que... essa aqui é a minha visão e tal, e tem que fazer desse jeito. E, tipo, era foda a galera, ele botava pra fuder em cima da galera. Não, era uma filha da puta, ele saia da mão com os programadores lá, os caras de pressionar, uma parte de cara já processou ele por causa de assédio moral, esse tipo de coisa. Ele era uma cuzão. Uhum. Ele era meio doido, assim, meio radical. Sim. Mas volta no que a gente tá falando. Eu não tô falando mal do cara. Eu tô apontando como as coisas hoje giram em volta do capitalismo. Não existe mais nada que não aconteça por causa do capitalismo. Não existe mais nada que aconteça por conta da tecnologia também. É o que ele aponta no livro. Ele faz essa ligação. Nada que a gente faz hoje tá desligado do capitalismo ou desligado da tecnologia. Ele até aponta lá uma filósofa lá que fala uma parada, tipo assim, todos os processos estão ligados na tecnologia, né? A galera não consegue fazer mais nada, você não consegue mais mandar uma carta, ninguém mais nem faz isso. Ah, não, vou mandar um fax, eu sou mó antigão, foda-se, fax é tecnologia também. Ah, eu vou mandar uma carta então, manda a carta, vai passar por um caralhado de processos tecnológicos, inclusive do correio, de planilha, de o caralho, do cara rastrear por satélite e coisas assim. Não existe mais nada que esteja desligado da tecnologia e desligado do capitalismo. Se você vê alguém pregando um discurso de que, ah não, isso aqui é de graça, pode ter certeza, existe capitalismo ali. Se você publicar um livro hoje e dá de graça, existe capitalismo, porque a editora na qual publicou, tem o papel, o fornecedor, entrega, demanda, coisas assim, sabe? A gente tá imbuído nessa porra, não dá mais pra mudar, infelizmente. Eu sei que tem muita gente socialista por aí ouvindo triste, mas não dá pra mudar mais o capitalismo. É verdade mesmo, de a gente tá inserindo nesse contexto, a gente tem muita coisa de, tal coisa de graça, ou que no aplicativo. Ah, estou baixando esse aplicativo de graça. Não se engane, meu querido. Se tá de graça, o produto é você. Sim. A gente virou um produto. Não tem nada, absolutamente... Ninguém faz nada de graça no capitalismo. Pra ninguém. E outra, nada. Você teve que usar a tecnologia e o capitalismo pra fazer aquele produto que agora tá de graça. Tá ligado? Sim. Que é o que eu tava falando, não lembro com quem eu tava falando. Olha aí as causas do sono. Tava falando com alguém sobre a parada do plástico. Tem muita gente que defende não poluir o planeta, mas esquece que todos os brinquedos... Acho que foi no WhatsApp, né? Eu falei com a Sally. Todos os brinquedos que você já usou na sua vida até hoje estão aí no planeta. Absolutamente todos os brinquedos que você usou estão aí no planeta. Seja você uma pessoa com 40 anos ou seja você uma pessoa com 10, tá ligado? E ninguém se atenta pra isso. São bilhões e bilhões e bilhões de produtos, de partes que estão jogados por aí e ninguém se atenta pra isso. Então, tipo, tudo, todas as coisas que a gente vê hoje... Ah, hoje você pode ver lá aquela mina que salva cachorro. Eu esqueci o nome dela. Uma loira bonita que salvou um monte de cachorro agora. Pô, ela ficou na mídia semana retrasada, alguma coisa assim, eu esqueci aquela também. Aquela mina é foda, ela faz um trabalho foda. Mas durante muito tempo ela usava uma cabeçada de cosméticos que entra em testes de animais e o caramba, que a gente falou num programa lá atrás no ACC, bem antigão, tá ligado? Então, tipo, as coisas estão tão imbuídas que não dá mais pra mudar o capitalismo. Como eu acabei de falar de religião, vai ser a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo tinha um monte de gente em volta querendo derrubar coisas do gênero. Chegou um tempo que falaram, gente, o cristianismo não vai mais cair. O que aconteceu? O próprio cristianismo mudou. Surgiram outras vertentes, aquela coisa anglicana, depois protestante, não sei o quê. O que vai acontecer com o capitalismo é isso. Ele vai mudar dentro dele mesmo, tá ligado? Ele já tá mudando, né? Com esses produtos de tecnologia e tal. Mas não dá mais pra tirar essa porra daí, porque os processos que o capitalismo tá aplicando tá junto com os processos da nossa vida, cara. Ninguém consegue mais ficar sem internet, sem celular, sem nada. O capitalismo virou uma coisa muito robusta, muito consolidada. Sim, é tipo ar. É tipo ar que você respira, mudar, não dá pra tirar. Vamos ser, de fato, uma revolução, seja lá o que for, anarquista ou comunista, ia ter que ser uma série de fatores muito grande, muito complexo. Mas eu não acredito, coisa que eu não mesmo assim, não, mas não, é uma coisa que não dá pra mensurar. Não dá pra mensurar como seria uma derrubada do capitalismo de fato. Eu acho que seria impossível, porque primeiro, se você for fazer uma revolução foda assim na internet, você já tá cagando no pau. Tipo, tá ligado? Já não pode. Aí você vai fazer uma porra dessa sem celular, já não dá. Aí você vai falar, não, vamos marcar um encontro em tal lugar. Beleza, vai sem comprar nada, sem pagar ônibus, vai a pé. Não tem como, cara. A gente tá inserido nessa porra o tempo inteiro. E ele vai continuar crescendo e vai continuar engolindo a gente. Como o Jonathan aponta no livro lá sobre a barreira do sono, pode ter certeza, o nosso sono é o próximo produto. A gente vai cada vez dormir menos, até encontrar alguma coisa que a gente possa fazer durante o sono. E aí, meu irmão, o nego vai vender isso loucamente. E a gente vai comprar sem perceber. Pode ter certeza. Do mesmo jeito que o cara dorme com a televisão ligada ou dorme com o YouTube ligado, porque tá consumindo, dormindo, é a coisa mais louca do mundo. Você dorme assistindo a Globo, você tá dando audiência dormindo. Você acha que a Globo acha isso ruim? A Globo acha isso maravilhoso. Nem de longe, né? Todo mundo faz isso. Quem não dorme com o YouTube ligado na TV ou uma coisa assim de vez em quando, ou quem não dorme sempre, tem gente que fala, só consigo dormir com a TV ligada. É um cara que tá consumindo enquanto tá dormindo, cara. É o próximo passo do capitalismo, pode ter certeza absoluta. Aquele silêncio da reflexão e da porra! Aquela depressão, tá todo mundo... Poxa vida. Sabe, tipo, é o meme do Pablo Escobar, sabe? Sentado no balanço, tá ligado? Eu não sei se é reflexão ou se é sono, né? A galera tá falando sono. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!